Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro e um copo vazio e o celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto, nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo, digo, digo, de mais uma coisa é certa. Mais uma coisa é certa, se eu ligar da merda. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Assim de eu fazer uma besteira. Tem um litro e um copo vazio e o celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto, nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo, digo, digo, de mais uma coisa é certa, se eu ligar da merda. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto, nem faz mal pra saúde. Tô no fundo, mais uma coisa é certa, se eu ligar da merda. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Contatos para shows: 739-9967-3396 ou 999-480-8021. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela.